Jones, é L, Afro Hood, Hip Hop, TE, Xarope, O R, Bancar, Pan, é seu, seu. Te mostro, escuta, só de pescoço. Música, cultura, é preto, é povo. Com os olhos que você vê, faço a língua sangrar. Pois sabe que amanhã tem novidade solta no ar. Feito por nós, por nossa voz. Sempre mal feito, mal gravado, mal cantado. Chiado com defeito, sem muita questão, faltando peça. Na necessidade que os manos ouçam, é o que interessa. Não quebre a cabeça tentando entender do modo como sai e pra quem que vai vender. Trancado aqui dentro, mesmo assim, tem um que cuida, não muda. Escapou, pega a nossa música. Já pense no que pode encontrar no meu som. Lá está o que a gente gosta de fazer de verdade. Já pense no que pode encontrar no meu som. Lá está o que a gente gosta de fazer de verdade. Capaz que nunca vi, não. Som que nunca ouvi. Desperta, Júnior, qué adquiri. Mão no bolso, que desgosto, queima um R pra mim. Se pachilão, já escutou isso daí. Melodia véia, nego véio. Passa mal anos 70, 80. Não tem um que não paga um pau. Sinta a melodia, sinta a harmonia. É o que o Rony traz e me traz a alegria. Vários nuggets com talento, telefone não toca. Armazena as letras, ideias estoca. Tudo ali naquela pasta velha. Empoeirada, o sonho de um dia ter a letra gravada. Já pense no que pode encontrar no meu som. Lá está o que a gente gosta de fazer de verdade. Já pense no que pode encontrar no meu som. Lá está o que a gente gosta de fazer de verdade.